faz os teus braços fechar-me as asas. Há tanto tempo a cenar. Eu tinha o espírito aberto, às vezes andei perto da essência do amor. Porém, no meio dos colchões, no meio dos trambolhões, a situação era cada vez pior. Tu despertaste em mim um ser mais leve. Eu sei que essencialmente isso se deve a esse passo inseguro e ao paraíso no teu olhar. Dá-me lume, dá-me lume, deixa o teu fogo envolver-me até a música acabar. Dá-me lume, não me deixes o frio entrar. Faz os teus braços fechar-me as asas, há tanto tempo a cenar. Havia de declarar-te obra-prima à escala mundial. Mas eu não passo um homem vulgar que tenha sorte de saborear esse teu passo inseguro e o paraíso no teu olhar. Esse teu passo inseguro e o paraíso no teu olhar. Gostas muito de algodão? Gosto. Queres ouvir uma história que eu conheço sobre o algodão doce? Quero. Açúcar com açúcar faz um mundo que carece nos teus olhos sem saber que é o universo novo, nuvem, névoa. E é para comer, e é para comer. Algodão doce, quem o quer? Mas olha bem para dentro desse mundo. Vê lá se vês pessoas a passar. Se nós quisermos todos, se nós quisermos todos, o mundo pode ser uma canção para se cantar. O mundo é uma bola de algodão que está na nossa mão e fica bem melhor se tu sorris. O mundo é uma bola de algodão que está na nossa mão, que está na nossa mão fazer feliz. O mundo é uma bola de algodão que está na nossa mão e fica bem melhor se tu sorris. O mundo é uma bola de algodão que está na nossa mão fazer feliz. Não sujes o nariz com o teu mundo, a tua nuvem doce de brincar é leve como um pássaro assustado que quer voar, que quer voar. Algodão doce é vento a andar. Eu já olhei para dentro do meu mundo. O que é que viste? Só vi teias de açúcar a brilhar. Se nós quisermos todos, se nós quisermos todos, o mundo pode ser uma canção para se cantar. O mundo é uma bola de algodão que está na nossa mão e fica bem melhor se tu sorris. O mundo

Só ficou o amor por ti, ficou em tudo que te dou. Amar-te é dar tempero à vida. Estrelas de encantar, se são noites nos pés, se são dias ou luar. Sou a voz do coração, numa carta aberta ao mundo. Sou um espelho de emoção, do teu olhar profundo. Sou um dado em jeito amante, sou o tempo que não passa quando a saudade me abraça. Vejo uma nuvem de lua, sou um sol em neve nua. Em todas as ruas do amor, serás meu e eu serei tua. Vejo uma nuvem de meu e eu serei tua. Se sou tinta, tu és tela. Se sou chuvas, aguarela. Se sou salas, branca areia. Se sou mar, és maré cheia. Se sou céu, és do verão. Se sou estrelas, de cantar. Se sou noites, nos prela. Se sou dias ou luz.